evangelizar, é preciso o povo de Deus. Esta é a Rádio Princesa da Serra. A Rádio da Família. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 15 horas e 27 minutos. A partir de agora, Crepúsculo Nordestino. Olha, nós aqui de novo, como sempre acontece, de segunda a sexta-feira, logo após a participação do padre Reginaldo Mazzotto, e uma da tarde, abrindo a programação vespertina, Aline Carvalho com Tarde Além. A todos de coração, um abraço e uma boa tarde. Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada, uma coisa toda. Aqui agradecer ao espaço a doutora Carmen, a nossa diretora, o Ivan Queiroz, ao José Queiroz da Costa, o superintendente, ao Jurandir, nosso engenheiro de som, e também ao meu velho e bom amigo Geribaldo aí nos transmissores. Você no recanto sacrossanto do seu lar, um abraço, e através do 3431-5036, 3431-4207, e o 999410830. Você fica à vontade, pede sua música, ou através do 999410830, você pode mandar também o seu WhatsApp, a sua mensagem de voz, enfim, fique à vontade, como dizia o Hélio Telias, o A é a crase A. Começar musicalmente o programa, vamos trazer o Sérgio Bazzini, esse é o nome verdadeiro do Sérgio Reis, com essa música bonita, ó. Vida prosseguir e então percebi que todo mundo amava, eu não recordei o dia que ele não cai bem pra abertura do programa, né? O computador aqui pegou outra música, vamos ouvir. estradão, suas grandes rodas fazendo profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Olha seu moço a boiada em busca do ribeirão, vai mugindo e vai ruminando, cabeças em confusão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Olha só o boiadeiro montado em seu alazão, conduzindo toda a boiada com seu berrante na mão. Seu rosto é só poeira, poeira vermelha, se transformar em poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão, poeira do meu sertão, poeira do meu sertão. Boa tarde, meu amigo Ari Nogueira. Aqui é o Antônio da Baixada Santista. Tô ligando pra pedir a música Galopeira com Chitãozinho Chororó. Oferecer pra minha esposa, pra você, meu irmão Senhor Imoto Santo, Zé Pequeno e Edivardo Imoto Santo, e Luciano e família Imoto Santo, e meu amigo Beto Mãe Imoto Santo, meus primos Monte Alegre, minha família Fê Paulo, e todos os seus ouvintes aí, viu? Uma boa semana pra você, viu? Bom trabalho, viu? Tchau, tchau, amigo. Fica com Deus. Valeu, campeão. Na sexta-feira eu prometi que a primeira música hoje seria aquela que você pediu na sexta, e eu não pude atender por você ter ligado já em cima da hora. Então, eu vou lhe atender hoje, campeão, com duas músicas, tá bom? A que você pediu na sexta, Olha Amor, e essa de hoje. Mas antes eu vou ao celular. Alô, boa tarde. Oi, meu querido. Boa tarde, opa, tudo bem? Recebi sua correspondência, viu? 81 músicas. Quando chegar na centésima, eu vou gravar um pendrive. É 100 mais da Jô, tá bom? Tá certo. Quando eu estiver pronto, me avisa que eu quero um. Opa, mandarei sim, viu? Farei questão de entregar em mãos, viu? Tá bom, Ari. Obrigada. Qual a música de hoje que vai pra relação? Ari, eu gostaria de ouvir hoje Encontro Casual com Chitãozinho e Chororó. Encontro Casual. Oferece? A você, a Caretinha, Dona Bernardina, a Adelaide, a Bebê, a Sal e a todos ali que estão te escutando nesta segunda-feira. Mário Leite do Zanguê. Isso, seu João, Mário Hélio. Mário Leite com a Jailton. Mário Leite, quando participa, perguntou: a Jô já participou? É. Que bom. Já acostumou, não é? É verdade, que bom. Valeu, minha querida. Eu lhe atenderei já, viu? Tá bom, Ari. Obrigada, viu? Você tem uma boa tarde. Essa já é a 82ª. Faltam só 18, viu? Tá certo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, filha. Thank you. sentir o seu pulsar. Olha, amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos. Vi meu mundo desabar. Olha, amor, foram tantas por aí. Tive as vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Telefone, alô, boa tarde. Olha! Ô, Caretinha, tá vivo? Tô vivo. Isso, então escolha a sua música, campeão. É a minha. É a minha. Não escolheu ainda não, rapaz, uma ou outra. É a morena, é boa. É, você tem que escolher, ou a loura ou a morena. Tá na dúvida, Caretinha. É, As duas, né, Caretinha? Então, mas Caretinha, oferece as duas pra quem, campeão? A meu barro. Isso. A vai do ouro. Uhum. A do barro. A joia da bandeira. A dona Nena. Cavalinho. Zé Nena Caria. Falei. Valeu, campeão. Toco já sua música, viu? É você. Obrigado, é campeão. É de Magó, né? Vale, Bambiá. Valeu, campeão. Um abraço. Já estarei tocando sua música, viu? De 1 a 100. De 1 a 100, pra não esquecer de. É, ninguém. De ninguém, muito bem, Caretinha. Um abraço, Degué. Tchau, amigo, tchau. Nós estamos em Itabaiana às 3 horas e 42 minutos. 3 horas e 42 minutos. Iremos até às 6 horas, 10 para 6, né? 10 para 6, porque tem a hora do Ângelo, né? Ave Maria, então 6 horas chega meu amigo Gilson Portela, ladeado pelo Pedão, Pedro Garcia Moreno, o nosso engenheiro de som, aliás, o engenheiro de som do Gilson Portela, né? Fica aqui modulando os médios, os graves e agudos, um programa de 45 anos estará fazendo esse ano, o programa do Gilson. Não é brinquedo, não. Não é para todo mundo, não. 45 anos no ar. Parabéns, Gilson, para você, campeão. Alô, boa tarde. Boa tarde, Adelaide. Opa, Adelaide Teixeirinha. Vou chamar agora de Adelaide Teixeirinha. É verdade. É mesmo. É bom porque Teixeirinha tem mais de 500 músicas e não dá para repetir, né, Adelaide? É, não dá para repetir, é verdade. Pronto, oferece a... Para você. Obrigado. A sua netinha. Isso. A Aline, a dona Nena e para toda a minha família. Valeu, minha amiga. Já tocarei Teixeirinha para você, viu? Fique com Deus. Fiquemos com ele, todos nós. Tá bom. Tchau. Tchau. Eu acho que tem alguém... Antes de tocar música, que eu não gosto de tocar música, o telefone toca, fica 3, 4 minutos esperando, né? 2, 3, 4 minutos, nada. Então vamos atender ao meu amigo Antônio da Baixada Santista. Ele pediu galopeira para hoje. Tá no ponto, Antônio. Primeiro vou atender aqui o celular. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oh, Abílio Paulo? Opa, beleza. Foi bom esperar, porque é uma ligação de outro estado, então, né, campeão? É verdade. Qual a música de hoje, Abílio? É, não é bebendo, do Siriema. Do Siriema? Não beba, ou não é bebendo, ou não beba mais, é uma coisa assim. Não beba mais, não. Ah, sim. Não beba... Mas não, coisa difícil, viu? É. Olha, é fácil você dizer, rapaz, pare de beber. Agora, por exemplo, então... eu tenho um vício de um cafezinho, entendeu? E não tem jeito de parar de tomar o cafezinho. Quanto mais a pessoa que tem aquele... É, né? Verdade, Ari. Oferece alguém, amigo? Mando para o senhor e toda a sua família, mando para a Caretinha, dona Bernardina, na Rua Nova, uhum. Para dona Nena, dona Brazelina, dona Ceci, pra Zelda Bofila Gato, pra ser João Maruto João Sérgio da Família, pra Zé da Fortaleza, e pra Berenice Família Nova Alegria, e vai me apropriar todos os nossos amigos ouvintes, senhor Ari. Valeu, Abílio. Boa tarde. Pronto, Ari. Um abraço, campeão. Beleza, obrigado pela participação, amigo velho. Tá aí meu amigo Abílio Paulo. Ele que toda vez, ou é a primeira ligação, ou a segunda. Hoje perdeu pra Jô, né? A Jô pegou primeiro, correu, passou na frente, e ganhou a corrida de 100 metros hoje a minha querida Jô, lá da Cidade Nova em Aracaju, ali no Santo Antônio, né? Então vamos à Baixada Santista atender. O celular toca, em respeito a gente atende. Alô, boa tarde. Boa tarde, Ari. Seu João Maroto. Se tiver outro. É genérico. Boa tarde, campeão. Boa tarde, tudo bom por aí? Tudo em ordem, se melhora, piora. Tá chovendo aí, Ari? Choveu bem, se choveu que tá ameaçando, as vacas vão beber água em pé, seu João. Ô, rapaz, aí é complicado, viu? Porque deitado é jogo duro. Eita, aí, né? Por isso que eu gosto de você, nós fica muito diferente. Eu cheguei pra nega, nega é a nossa. Nega é a nossa. A nossa querida que vem aqui e ajeita tudo, deixa tudo limpinho, sabe? Aí eu disse, nega. Eu disse, nega, minha querida, aí fora tá tudo escuro. Se cair a água que tá ameaçando, as vacas vão beber água em pé. Ela disse, meu Deus, eu disse, você já viu água beber, a vaca beber água deitada? Aí, oi. Eu tô olhando a folha do Sergipe, eu tô olhando aqui, tá bonito mesmo, viu, rapaz? Já tá azul. Armação, né? Daquela, sabe assim, quando tá gente trabalhando, a gente olha pra baixo, pro lado que o sol não é. Aí vê que tá vindo pra chover, tá chovendo, tá banhando. E às vezes acerta mesmo, viu? É mole. E aqui tá rodeado, só tá de fora, mas tá muito nos bonitos pro lado da Cidade dos Tins, nesse mundão aí, tá bonito pra chover. Valeu, então, seu João. A música é bem bonita com ovelha, viu? Eu vou escolher uma bem bonita e na hora eu vou dizer, seu João, para o senhor e para Kel, tá bom? Boa. Você se pro senhor, viu? Se apaixonar aí pela música, viu? É, tá aqui na escuta, tá aqui mais eu, viu? Valeu, um campeão. Abraço. Um abração. Tchau. Eu escolhi uma bem bonita, que eu escolhi a ovelha, que era. É, mas ovelha, tudo é bem. Assim, é, Kel, mas. Isso. Você não viverei. Mas aí, o que é que isso aí tem de sertanejo, Kel? O programa é sertanejo. A ovelha é do sertão, mas a música não é. Você procura bem bonita. Era que eu tinha nordestino. Aí agora é outra história. Pronto. Vou escolher uma bem bonita. Na hora eu digo, viu? Oferecer pro senhor também, pra Aline, pra meu amigo Abílio Potter. Eu falei, meu irmão, Caretinha, quero te abraço pra você, que eu já vi ele aí sentado numa rede, mas tava vendo filho lá, tamadinho. Cortaram esse vídeo pra mim ver, né? Eu e ele lá, com ele. E ele diz isso assim, Deus dê saúde nos anos da família dele aí, né? E aí, o campeão. Né? Isso. Vamos agora, vamos falar mais rápido. Deixa comigo. E uma sem, pra não esquecer de ninguém. E sai da frente que você já vem. Valeu, seu João. Um abração, campeão. Valeu, boa tarde, boa tchau, meu amigo. Valeu. Tchau. Alô, você é o telefone? Boa tarde. Boa tarde, Jari. É ele? Quem fala? Quem fala aqui é Jorge. Jorge? De Pesado Palmeira. Pronto, Jorge. Qual a música de hoje, meu amigo? Só que eu tô aqui lagarto, tá chovendo bem, viu aqui? Ó, oh, que bom, né? Tá bem pertinho, graças a Deus, 40 quilômetros, né? Tá chovendo bom. Que bom. Eu quero a música de Sérgio Reis, surra, é que minha tia Marrã, né? Como? Aquela música. Essa é surra, meu chimarrão. Chimarrão? É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Tocar uma música com Sérgio Reis, não é? É, churrasco do chimarrão. Certo, campeão. Churrasco do chimarrão. Você. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Uhum. Valeu? Valeu, campeão. Aí eu quero aparecer aí pra. O nosso filho também me dizer, já Jabão. Viado da Bofim, todo mundo apareceu aí, foi Maguinha, o Barra da Maneira, Camila da Bessaria, Martina Verdeira, Dona Nena, Caretinha, a Miri Paulo participou agora aí, né? Isso. Gente que tá meio acordada aí, pessoal da Bahia. E não esqueceu, né, nossa amiga aí, Zé Michele, do Barra Tumbada, e pra todos que estão assistindo lá, no nosso centro agora, a minha abraço. Valeu, Jorge, um abraço, campeão. Obrigado pela frequência, viu? Tudo bom. Um abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Obrigado pelo carinho da audiência, né? Obrigado mesmo. Essa emissora é uma emissora amada, não é benquista, não. É uma emissora amada, é uma frequência amada. Certa feita, um colega disse, rapaz, quando vocês foram para o circuito FM, vocês vão ver o que é audiência. O que é entrar patrocínio. É porque a M, infelizmente, né? A turma pensa que não tem audiência. Fazer o quê? Né? Vamos de música. Tá aí, meu amigo Antônio da Baixada Santista, galope. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira. pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Encontro casual. Esse é o pedido da Jô no dia de hoje. Vamos ouvir, prestar atenção, que a Jô só pede coisa bonita. Essa é a 82ª, né? Quando tiver 100, eu vou gravar um pendrive, as 100 mais da Jô, né? Vamos ouvir então. Encontro casual. Depois de 5 minutos, já era alguém especial. De repente, aqui dentro algo me incendiou. E meus olhos me entregavam, refletiam meu amor. Nesses dias, ao teu lado aprendi o que é viver. Eu sonhava acordado e o meu sonho era você. Sinto algo tão profundo que não tem explicação. Não há razão nem lógica em meu coração. Em minha vida eu te preciso. Traz teu pros meus braços, vem ouvir meu coração a repetir: te amo. Boa noite, tudo certo, eu preciso te falar. Depois desse tempo juntos, não dá pra voltar atrás. Você veio, me tocou e se tornou minha ilusão. E agora é dona do meu coração. Em minha vida eu te preciso. Traz teu abraço, teu olhar, o teu sorriso. Vem ouvir meu coração a repetir: te amo. Em minha vida há um lugar. Abro os meus braços e te peço pra entrar. Em minha vida eu te preciso. Mais uma música bonita, mais um pedido da Jô. Parabéns, Jô, pelo seu bom gosto musical e também pelo conhecimento musical. Pedido de número 82, né? Quando chegar, repito, na de música 100, passarei tudo para um pendrive, né? Vale a pena ouvir, vale a pena curtir. Estamos às 3:59. Estamos em nome da indústria Nova Aurora, artefatos de cimento, qualidade comprovada há mais de meio século. Do meu amigo João Bispo de Góis, o João da Fábrica, como é conhecido. A indústria Nova Aurora, artefatos de cimento, vende tubos de concreto com dimensões que vão de 15 centímetros até 1,5 metro, calhas que vão de 20 centímetros até 60 centímetros, cocheiras para gado, carneiro, inclusive Maru Leite disse que vai lá comprar uma cocheira, umas cocheiras, pisos para calçada, cobogós, bancos de marmorite, lindos, muito bonitos, estacas para cerca, daquelas que não se acabam quando chove, é garantido, caixas de esgoto e muito mais. E você, que reside em cidades circunvizinhas, vale a pena dar um pulinho aqui, ver a qualidade, o produto e a pronta entrega. Indústria Nova Aurora, 3431-3900. Fica aqui na Avenida Engenheiro Carlos Reis, 1586, em frente ali ao posto São José. Vou ao intervalo das 4, volto em 2 minutinhos. Vapt-vupt. Estamos apresentando Crepúsculo Nordestino. J926, Rádio Princesa da Serra, 830 kHz, 20 kW na antena, amplitude modulada, sinal forte, som limpo, estúdios Rua 13 de Maio, 119, Itabaiana, Sergipe. Alô, meu povo! Acredite quem quiser economizar! No supermercado Irmãos Peixoto, tudo que quer vai comprar! Cerveja, refrigerante, pinga da boa também! Feijão, arroz, macarrão por preço que ninguém tem! Biscoito, perfumaria, leite, ninho e mucilão! Material de limpeza, confeito, doce e bombom! Supermercado Irmãos Peixoto, faz sua vida mais bela! Avenida Otoniel Dória, junto à Feira das Panelas! Estadual e municipal tem crédito consignado e crédito salário pré-aprovado no Banese. E o melhor, paguem até 120 vezes fixas. Crédito consignado e crédito salário. Dinheiro no bolso, rápido, fácil e sem complicação. Banese, pode contar. Crédito sujeito a análise e aprovação. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 16:02. O rádio não mente. O rádio é a mídia que você pode confiar. Nosso compromisso com a verdade está acima de tudo. E os resultados do que é divulgado é muito mais que real. A instantaneidade e a imensa abrangência do rádio faz dele o principal veículo de comunicação. Com credibilidade a passos largos, disseminando sempre boas ideias e trazendo ao público o que é confiável e real. Quem está no rádio se destaca. Uma mensagem da Princesa da Serra AM. Princesa da Serra, Princesa da Serra, a tradição que faz a diferença. Sabe por que a Farmácia Popular Sergipana é a farmácia de todos? É porque lá tem os principais medicamentos que você precisa e tem diversas vitaminas de alta qualidade com preços que você pode pagar. A Farmácia Popular Sergipana é a farmácia de todos porque comprando medicamentos de uso contínuo, a terceira caixa sai totalmente de graça. Farmácia Popular Sergipana, a farmácia de todos. Duas lojas em Itabaiana, na Praça João Pessoa e nova loja na Rua Augusto Mainardi. Vocês observaram? Você comprando duas caixas daquele uso contínuo, a terceira caixa sai totalmente de graça. Você ganha uma caixa. Compra duas, a terceira caixa sai totalmente de graça. Aqui no centro, aqui na Augusto Mainá, vizinho ao Bradesco, mesmo lado, na mesma calçada, e na Praça João Pessoa, na esquina do Banderola. Farmácia Popular Sergipano. Petronilo, um abração para você, campeão, e para dona Daniela também. Caiu? Se machucou? Tá cansado de sofrer com dores na coluna, bico de papagaio, hérnia de disco, reumatismo, artrose, osteoporose, dores causadas pela chikungunya e dengue? São tantas dores que quando você se abaixa é ui e quando se levanta é ai. Chegou o fenômeno, a melhor pomada de massagem para combater qualquer tipo de dor. Eu estou falando do gel do seu canal baldo da flora da Amazônia. O legítimo é o que tem a foto do homem com chapéu de palha. Cuida, chama no gel do seu canal baldo. Você encontra nas farmácias e casas de produtos naturais. E também na Bioevas, aqui em Itabaiana. Faça como o meu amigo Mário Leite, né? Mário Leite sentava, levantava, né? Tomou uma queda, ficou, como diz a propaganda, destrambacado, mas passou a pomada do Carnal Baldo. Pensa, tá até jogando bola lá com o neto dele e a netinha também, né? Mário Leite, ele tá dizendo que é. Agora, Caretinha, você tem que se decidir, meu amigo velho, viu? Dona Bernardina, dê um conselho à Caretinha aí, pra ele se decidir, ou fica com a loura ou com a morena. Com as duas, que não tem jeito, não dá. Ei, entre a loira e a morena, fazendo a comparação, não existe diferença nesta minha opinião. Porque mulher quando nasce traz a beleza na face e o dom da criação. Se a loura é avião, a morena também é. Loura cheira a flor da rosa, morena flor do imbé. Seja nos matos, nas ruas, eu desejo todas duas, que eu não escolho mulher. Na morena boto fé, na loira sou confiante. Morena pra mim é ouro, loira pra mim é brilhante. As duas quero demais, pois elas me satisfaz, pois são lindas e importantes. A loura me aconselha, me carrega do perigo. A morena me atrai e não me bota em castigo. Quando a loura me aborrece, a morena me aparece pra fazer amor comigo. Na segunda eu amo a loira, na terça agarra a morena, na quarta a lourinha volta com perfume de açucena, na quinta ainda estou com ela, sexta e sábado eu largo dela e com a outra eu entro em cena. Corpo de mulher morena é macio e tem beleza, mas tem loura que seu corpo é macio por natureza. Entre a loura e a morena, todas duas me venena, me deixam de alma presa. Encontrando estas princesas pelos campos, pelas ruas, procuro de conquistá-las, fitando as belezas suas. Entre a novela e as cenas, entre as louras e as morenas, prefiro escolher as duas. Entre as novelas e as cenas, prefiro escolher as duas. Vida de gado. Ei. Boa tarde, meu amigo Arinoveiro. Gostaria de ouvir a música com Araújo Aboiador, Menino de Rua. Dedico pra você, Ari. Pra Junho em Aracaju, pra Junho em Luz em Areia Branca, Valdilândia em Propriá, Lena em Cunha, Dona Brasilina, Dona Nena, Mário Leite, Abílio Paulo, Zé Adriano de São Paulo, Jorge da Palmeira, e pra todos os seus ouvintes, Ari, toda minha família. Um abraço, amigo. Fica com Deus. Tchau. Um abraço, minha amiga, aí Monte Alegre, minha querida Berenice. Eu lhe atendo já, viu, Berenice? É que eu tô com o pedido do Abílio Paulo aqui na frente, com a música de Dulce Riema, Não Beba Mais Não. Depois, então, atenderei ao Jorge, com é disso que o velho gosta e lhe atenderei, tá bom? Um cheiro na testa, minha querida. Ela disse aí, eu ri quando você disse que se chovesse que estava ameaçando, o gado ia beber em pé. Mas aí, como tem que beber em pé mesmo. Só que nega disse, valha-me Deus. É um baralho. Nordestino, vem cantar pro casal querido amigo João Maroto e a minha amiga Kel. Amor não faz mal, e é verdade, né? Vamos ouvir. Se casamento fosse bom, ciúme São 4:15 em Itabaiana. Meu amigo Jorge, olha, quando você pedir essa música para outros colegas, né? Ou para mim mesmo, você diga, eu gostaria de ouvir com Sérgio Reis, é disso que o velho gosta. Tá bom, né, galera? Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão, e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado enfim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. E foi assim que aprendi a gostar do que é bom, a tocar minha acordeona, cantar sem sair do tom, ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo, meu velho pai me ensinou. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Fazenda e me soltei pelo pago, e hoje eu tenho uma prenda para me fazer afago. E quando vier um piazito para enfeitar nosso ninho, mais alegria vou ter. E se ele me perguntar do que se deve gostar, como meu pai vou dizer: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso. Meu amigo Antenor Nunes, lhe atenderei já já, nego. Eu vou um bloco das 4:20, atenderei ao pedido da minha querida Berenice e depois lhe atenderei, tá bom? Um minutinho só, nego velho. Eu estava na rua hoje, aí alguém disse assim: Ari, que remédio é aquele que você disse que é bom pro zóio, bom pro músculo, bom pros ossos? Isso não é assim não, rapaz. É que ele tem a vitamina D de dado, que auxilia na formação de ossos e dentes. Tem um cálcio, que auxilia no funcionamento neuromuscular. Tem o zinco, que auxilia no funcionamento do sistema imunológico, esse que é importantíssimo. E tem a vitamina A, que auxilia na visão. O nome é Senio, S-E-N de nada, S-E-N-I-O-R, Senio. É um suplemento alimentar de vitaminas e minerais em cápsulas que você encontra na farmácia popular sergipana. Aqui, vizinho ao Bradesco, mesmo lado, mesma calçada. E na Praça João Pessoa, na esquina do Bandeirão. Volto já, já. Estamos apresentando Crepúsculo Nordestino. Segunda a sexta, aqui na Princesa da Serra, o ouvinte é quem manda. Apresentação, Messias Santos. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 16:20. Sinal verde para Momento Ceasa Aracaju. É hora de abastecer a cidade com informações da Central de Abastecimento de Sergipe. A Ceasa Aracaju vive a expectativa da comemoração do seu jubileu de ouro. No mês de março deste ano, a nossa central de abastecimento celebrará 50 anos de fundação. O presidente Wilson Nunes foi convidado para fazer parte da diretoria executiva da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento. No mês de março, ele estará em Brasília para participar da Assembleia da Abracem, durante a qual será eleita a diretoria para o biênio 2023-2025. Também em Brasília, Wilson Nunes terá importante encontro com a deputada federal Iandra Moura, o senador Laércio Oliveira e o ex-deputado André Moura. Nesse encontro, o Wilson vai pleitear recursos para viabilizar melhorias na Ceasa Aracaju. Momento Ceasa. Coloque na sua agenda. No dia 17 de março, data de aniversário de Aracaju, a nossa central de abastecimento vai funcionar até às 13 horas. Momento Ceasa, abastecendo a cidade com informações da Central de Abastecimento de Sergipe. A Páscoa é um momento muito especial para toda a família. É por isso que Nunes Peixoto tem uma preparação toda especial para essa época do ano. Variedade, qualidade, conforto, comodidade. Isso tudo você conhece, né? Mas sabe qual é a grande novidade? O Nunes Peixoto está parcelando todas as marcas de ovos de Páscoa em até 3 vezes em todos os cartões de crédito. Aproveite para presentear familiares e amigos com as delícias que você só encontra aqui. Páscoa Nunes Peixoto, onde os amigos se encontram. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Torne-se um associado e quero fazer um convite. Ligue para a nossa equipe, ela está pronta para acolher sua ligação. Não deixe para depois, ligue agora. 0 operadora 41 3221 6060. Eu repito, 0 operadora 41 3221 6060. Evangelizar é preciso. Voltamos a apresentar Crepúsculo Nordestino. Minha amiga Berenice, tá aí a música que você pediu, com Araújo Aboiador, daí, da cidade onde você mora. Tá aí, ó, Menino de Rua, essa música é muito bonita, vamos ouvir. Um abraço a todos aí em Monte Alegre. Filho do rio. seria uma pessoa nobre, as crianças pobres eu queria amparar. Vamos ajudar a todas as crianças pobres do Brasil. (99954) 9339 é o número do telefone do Araújo Aboiador. Um abraço, Araújo, para você e família, meu amigo. É. Boa tarde, meu amigo Ari Nogueira, aqui é seu amigo Antônio Nuno, direto de Lagarta, abraçando a toda a moçada da Princesa da Serra, o Caretinho, né, a dona Brasilina, a Helena do Cumbi, mandando aí para Melado do Forró e o Melão, a dupla sensacional, dedicado ao Ratinho Caminhoneiro, mandando aí também para Mazã, lá no Raso da Catarina, para todos os ouvintes que tá ligado aí no teu programa, minha amiga Vânia Silva, Zé de Sandra aí em Itabaiana, também abraçando para todos, né? Hoje eu vou cantar o Bode Bito, dedicado a toda essa moçada desse programa, um sertanejo aí pela Princesa da Serra, Antenor Nunes, Bode Bito. Valeu, campeão, um abraço, meu amigo Antenor Nunes. Antenor, inclusive, é a composição do próprio Antenor, Bode Bito. Bode Bito de Riachão, né? Ia pros enterros, bebia, tomava uma cachaça, só tu vendo, menino. Foi crescendo, logo pode se tornou. que o carneiro der, é certo que a ouvir está. Eu reconheço pelo chucai, e o rego mas não cai. Eu vou botar pra cá, vou botar pra cá, vou botar pra cá, vou botar pra cá, pra mané comprar. Pedro com o bode, mané compra, cabra pra mim, as quixabas não se acabar. Pedro falou com muito acelero, que tem um pai de chiqueiro, precisa casar. Eu disse a ele que eu já tenho muita quixaba, ele me comprou a cabra e levou pra lá. Levou pra lá, trouxe pra cá, levou pra lá, lá pro Belém do Pará. Levou pra lá, trouxe pra cá, levou pra lá, lá pro Belém do Pará. Alô, Lagarta, Arthur de Oliveira Reis, Tudinho Barreto, Luizinho, aquele abraço. No mato com o carneiro der, é certo que a ovelha está. Reconheço pelo chocalho, eu escorrego, mas não caio. Vou botar pra cá, vou botar pra cá, vou botar pra cá, vou botar pra cá, pra mané comprar. Pedro com o bode, mané compra, cabra pra mim, as quixabas não se acabar. Pedro falou com muita acelera, que tem um pai de chiqueiro, precisa casar. Eu disse a ele que eu já tenho muita quixaba, ele me comprou a cabra e levou pra lá. Levou pra lá, trouxe pra cá, levou pra lá, lá pro Belém do Pará. Levou pra lá, trouxe pra cá, levou pra lá, lá pro Belém do Pará. Olha, nós temos valores aqui na tela. Há pouco vocês ouviram Araújo, o aboiador aqui de Monte Alegre, e agora meu amigo Antenor Nunes, né? Com 99966-5649. 99966-5649, telefone de contato do meu velho e bom amigo Antenor Nunes, compositor de primeiro e cantor também. E é nosso, é daqui, é da região. Valorizemos o que é nosso, né? Deixe-me ir aqui ao WhatsApp. Aqui, vovô Nogueira. Aqui é o Capitão Miguel e toca aí a música Fogão de Leia. Eu ofereço a minha magia crente, a minha tia Josi e a você, nosso querido vovô Nogueira. Por favor. Ele disse, eu tenho um sonho de no futuro ser um militar, de você vai ser um capitão. Aí ele aqui é o Capitão Gabriel. Minha netinha quer falar com você, olha. Você está ouvindo o programa Discoteca da Saudade com o vovô Ari Nogueira, viu? Meu pai que abraço pro nosso engenheiro de programação, engenheiro também da nossa querida Princesa da SES, grande profissional, meu amigo Jurandi, sempre atento à programação e ao som da nossa querida emissora. Adelaide, finalmente eu vou tocar sua música, querido. Olha, Passarinho Canta. Vamos ouvir. Passarinho canta, canta no poleiro, e eu choro cantando, me recordando meu amor primeiro. Passarinho canta, canta no poleiro, e eu choro cantando, me recordando meu amor primeiro. Passarinho canta de felicidade, e eu estou cantando por sentir saudade. Passarinho canta de satisfação, e eu só sei cantar para alegrar o meu coração. Passarinho canta, canta no poleiro, e eu choro cantando, me recordando meu amor primeiro. Passarinho canta, canta no poleiro, e eu choro cantando, me recordando meu amor primeiro. Passarinho canta, e os meus olhos choram, a triste lembrança de quem foi embora. Passarinho canta, na beira do ninho, meu amor sem dó me deixou tão só cantando sozinho. Passarinho canta, canta no poleiro, e eu choro cantando, me recordando meu amor primeiro. Passarinho canta, canta no poleiro, e eu choro cantando, me recordando meu amor primeiro. Passarinho canta, canta de alegria, e o meu cantar é melancolia. Passarinho canta, não conhece a dor, e eu canto e padeço porque não esqueço meu primeiro amor. Passarinho canta, canta no poleiro, e eu choro cantando, me recordando meu amor primeiro. Estamos apresentando Crepúsculo Nordestino. De segunda a sexta-feira, aqui na Princesa da Serra, das 18 às 19 horas, você ouve a boa música com o romântico Gilson Portela, recordando sucessos. Você precisa de uma conexão de internet que atenda suas necessidades de verdade? Então vem pra Ilogunet, o provedor que investe em benefícios pra você. No plano de 700 mega, você terá acesso ilimitado ao HBO Max, a plataforma de séries e filmes queridinha do momento. Além disso, clube de descontos e mais de 94 canais no Ilog Play. Por apenas R$120 mensais, você garante conexão de ultra velocidade para a família toda. Assine já! Fale conosco, 7930 45 4949. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 16:42. Você não pode perder. O viajante do tempo está chegando com a sua máquina para trazer um presente do passado, acionando o dispositivo mais importante do ser humano, o seu coração. Ari Nogueira estará fazendo girar, na madrugada de sábado, de meia-noite, a sua discoteca da saudade. Venha sonhar e amar com Ari Nogueira. nessa quaresma, o supermercado Messias Peixoto preparou as melhores ofertas. Bacalhau de todos os tipos, inclusive bacalhau sem sal. Peixes de todos os tipos, com o menor preço do mercado. No Messias Peixoto tem coco, leite de coco, todos os tipos de azeite, ovos, sardinha em lata, atum e muito mais. Supermercado Messias Peixoto é quem vende mais barato, a prazo e entrega a domicílio. Televendas 999690467. Itabaiana, Sergipe. Olá, queridos ouvintes de Itabaiana, Sergipe. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Princesa da Serra AM 830. Todos os dias, com a novena das Santas Chagas. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente, temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. A Força da Comunicação, Rádio Princesa da Serra. Voltamos a apresentar Crepúsculo Nordestino. Atenção, homens e mulheres, a Senhora da Amazônia traz para vocês a catuaba forte do Coronel. Essa é boa, viu? Carnauba forte do Coronel é madeira. Uma selecionada combinação de plantas medicinais para ajudar no tratamento do aparelho reprodutor masculino e feminino. A catuaba forte do Coronel ajuda a tratar da falta de libido e da impotência sexual, agindo na raiz do problema. Não esqueça, a catuaba forte do Coronel é um tratamento natural, que também ajuda no combate às inflamações e doenças venéreas. A legítima catuaba forte do Coronel tem a foto do seu carnauba na caixa, você encontra nas farmácias e nas casas de produtos naturais. E também na Bioervas, aqui em Itabaiana. Meu amigo Vicente, um abraço pra você, campeão. Disse a você que ia lembrar de mandar um alô pra você às 4 horas e 46 minutos. Meu amigo Vicente, aqui na Antônio Dutra, onde ele vende ração pra galinha, né? Vende tanto peixe. Ele disse: ó, faça lá uma promoção, sorteio lá 500 peixes. Peste é doido. Um abraço pra você, campeão. Boa tarde, vovô Ari Nogueira. Passe a música de Leandro e Leonardo. Não durmo sem ela. Olha, Isabel Divino, Poraçãozinho Canhoba. Um cheiro, minha querida. Tá aí sua música. Te engana saindo com outra, só você não vê. Do meu quarto eu vejo você esperando por ele. Se parece comigo, pois vivo esperando você. Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado. Se você passa a noite com ele, não consigo dormir. E assim fico a noite te olhando da minha janela. Não durmo sem ela. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Saindo com outra, só você não vê. No meu quarto eu vejo você esperando por ele. Se parece comigo, pois vivo esperando você. Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado. Se você passa a noite com ele, não consigo dormir. E assim fico a noite. noite te olhando da minha janela. Não durmo sem ela. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. A saudade mata aos poucos, não é verdade? Ou oh, coisa ruim, que saudade, viu? Em respeito ao meu velho e bom amigo Mário Leite, ligou agora, não vou deixar 4 minutos esperando, e a música eu toco já já, por que não, né? Seu Mário, boa tarde. Boa tarde, eu tô zangado, viu? Tá, eu dou uma moral, dou um prestígio danado ao senhor, você fica zangado? Tô zangado porque meu Fluminense perdeu, Volta Redonda. E o Flamengo hoje, que vai dar de 4 no Vasco? E o Flamengo hoje vai ganhar do Vasco, viu? 4-0 hoje, pra descontar os atrasados, tudinho. Ô Ari, Pois não, seu Mário, qual a música de hoje? Ari. Oi. A música que eu quero hoje é com Severino de Noara, pra minha netinha dançar, chama a menina, viu? Mas de novo, rapaz, eu chamei que as meninas já cresceram, agora eu chamei o das moças. Pra menina dançar a netinha, viu? E eu agora vou oferecer, viu? Vou oferecer a João de Luzia na Areia Branca, Manoel da Cinja em Itabaiana, Jorge, se esquece dos amigos, a Jorge da Palmeira também, Berenice, Helena do Cumbi, Valdir de Guapiá, essa turma da Bahia, Padre da Brega Véia, seu Carlinho ainda sobrado, agora Padre da Brega Véia, Ed do Sítio Véia, Zé Augusto aí em Ribeirão, e tudo isso usa lá em Monte Alegre, Zé da Fortaleza, todos os milhares de ouvintes, e a Dona Neira, pode ser de Dona Neira não. Valeu, tchau. Um abraço, tchau, meu amigo velho. Quero aqui, tá ok, seu Mário, um abração pro senhor. Vamos terminar aí com a música. Tchau, tchau, meu amigo. Solidão mata, mata aos pouquinhos, mas acaba tudo. Esse amor, ah, esse amor. Boa tarde, Ari Nogueira. Que Maruleite é esse, hein? Zangado por causa do jogo. É assim mesmo, Maruleite, né, Ari? Um ganha, outro tem que perder, não adianta. E aqui estamos ligados na mercearia de Zé Mito, Terral, Jaconia, Zé Mito, Cláudio, eu aqui, estamos na luta, aqui escutando. Bom demais. Bote música para Mana Luzia da Vaz do Gama. Meus canarinhos, minha beija-flor. Dona Nena Quinta Baiana, Lia Zé do Brito, Marcelo do Agudoeiro, Maria da Paz em Aracaju e todos seus ouvintes. Quero levar o senhor bem pro centro do sertão, mostrar a cantiga do povo nascida do coração, os perfumes de mato, com um sabor de saudade e com o nome de baião. Dessa cantiga de roda, nascida no Piauí, vai meu primeiro baião, começando por aqui.

estadual e municipal tem crédito consignado e crédito salário pré-aprovado no Banese. E o melhor, paguem até 120 vezes fixas. Crédito consignado e crédito salário. Dinheiro no bolso, rápido, fácil e sem complicação. Banese, pode contar. Crédito sujeito a análise e aprovação. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 17:03. Princesa da Serra, Princesa da Serra, a tradição que faz a diferença. Voltamos a apresentar Crepúsculo Nordestino. Sabe por que a Farmácia Popular Sergipana é a farmácia de todos? É porque lá tem os principais medicamentos que você precisa e tem diversas vitaminas de alta qualidade com preços que você pode pagar. A Farmácia Popular Sergipana é a farmácia de todos porque comprando medicamentos de uso contínuo, a terceira caixa sai totalmente de graça. Farmácia Popular Sergipana, a farmácia de todos. Duas lojas em Itabaiana, na Praça João Pessoa e nova loja na Rua Augusto Mainardi. Vizinho ao Bradesco. Você tem que fazer um espaço aí, que é pro pessoal, quando a gente toca música aqui, começar a dançar, viu? Vicente disse que na loja dele ele já vai lá no quintal, separar um espaço lá pro pessoal que quiser dançar, né, Vicente? Ele tá dizendo que é. Boa tarde, Ari Nogueira, do programa Crefusco Nordestino. Eu gostaria de ouvir uma música aí com Gerson Filho, Quadrilha do Cabo. Quem tá falando aqui é o Lucivaldo de Ribeirão, a irmã do Carlos Portela. Vou oferecer pra Maria Forza no Milagre. É Pedro Irmão do Finado, já a Cococonia, Ronaldo da Lagoa das Espero, Tom Sapateiro, é Família, Doda Pedeiro, é Luciano Ribeiro, e tenha uma boa tarde, Fernando Nogueira, Ari Nogueira do programa Crefusco Nordestino. Foi bom agora. Valeu, campeão, um abração pra você, tá aí, Gerson Filho, Quadrilha do Cabo. Oh. Thank you. bonito demais, o grande Gerson Argolo Filho, alagoano de Penedo. Meu amigo Mário Leite, tô magrinho, disse que não é pro senhor ficar com raiva não, porque o pior vem em fim de semana aí, outra pancada, né? Olha, esse time do Volta Redonda é um time bom, o time do Volta Redonda ganhou do Vasco, só não ganhou do Flamengo, mas ganhou do Fluminense duas vezes, ganhou do Botafogo e outra, não está na final, na semifinal, porque foi convidado não. Um dos grandes do Rio, o Botafogo, tá fora, e não tá fora da Copa do Brasil por causa daquela covardia que fizeram, né? Deram 8 minutos, depois mais 1 minuto, um escanteio sem ter acontecido. Tá aí, o Sergipe deixou de ganhar mais de 900 mil. Ah, nós que somos torcedores do Itabaiana queremos que o Sergipe se acabe, não é por aí, né? Os adversários fortes farão com que nós sejamos fortes também. É assim que se faz, é assim que se raciocina. É dessa forma que eu penso, né? Esse José Januário dos Santos, o Severino Januário, ele que era 6 anos mais novo que o irmão querido dele, né? Ele sentiu tanto a falta do irmão, a morte do irmão, que meses depois faleceu também o Severino Januário. amigo Mário Leite. Eu vou tocar agora com Severino Januário, às 5h16. Cutuco Velho, Cutuco Velho. Pega sua neta aí e dança um pouco, Mário Leite. Valdileide, um abraço, minha querida, impropriar a ela e... Boa tarde, meu carinho, um abraço, querido. Das 5h20, volto já já em 2 minutinhos.

Para sua informação e entretenimento, prezado ouvinte, a Rádio Princesa da Serra AM acrescenta semanalmente aos seus bons momentos de lazer Revista Dominical, a enciclopédia cultural do rádio. Comunicação, Mozar Fonseca de Oliveira. Todos os domingos, 7 horas da manhã. Voltamos a apresentar Crepúsculo Nordestino. Sabe por que a Farmácia Popular Sergipana é a farmácia de todos? É porque lá tem os principais medicamentos que você precisa e tem diversas vitaminas de alta qualidade com preços que você pode pagar. A Farmácia Popular Sergipana é a farmácia de todos porque comprando medicamentos de uso contínuo, a terceira caixa sai totalmente de graça. Farmácia Popular Sergipana, a farmácia de todos. Duas lojas em Itabaiana, na Praça João Pessoa, e nova loja na Rua Augusto Mainardi. Vizinho ao Bradesco, mesmo lado, mesma calçada, Farmácia Popular Sergipana. Eu agora vou pro gel do seu Carnaúba. Vé Isidoro, tu tá bem melhor, viu? Tô, mas antes eu não podia nem se bulir, era dor por todo canto. E melhorasse com o quê? Passei o gel do seu Carnaubaldo. Aí melhorei da dor na junta, no espinhaço, nas pernas, e as câimbras foram-se embora. O reumatismo, artrose, osteoporose e a bursite não dói mais. Que gel bom, hein, véi? É, sim. Semana passada levei uma queda que destambocou o joelho. Passei o gel do seu Carnaubaldo e tá aqui, não vim. Gel do seu Carnaubaldo, o legítimo é da flora da Amazônia e vem com a foto do homem de chapéu de palha na caixa. Você encontra nas farmácias e casas de produtos naturais. E na Bioervas também. Vamos ao ano de 1955, Luiz Gonzaga. Teus lábios de mel dão prazer que compensa essa ingratidão, essa dor. Ai, amor, eu peguei e juntou a teu vício pra completar teu sabor. O meu coração a ti ficou preso. Eu só tenho medo que me des o desprezo. Por isso te peço um grande favor. Quero que tu me odeies, mas não me esqueças, amor. Prazer que compensa essa ingratidão, essa dor. Ai, amor, eu pedi e juntou a teu vício pra completar teu sabor. O meu coração a ti ficou preso. Eu só tenho medo que me des o desprezo. Por isso te peço um grande favor. Quero que tu me odeies, mas não me esqueças, amor. Na terra seca, quando a safra não garoa. Uma vez choveu na terra seca, sabia então cantou. Houve lá tanta fartura que o retirante voltou. Eu sou Pedro, me ajude, mande chuva, chuva boa, chuvisqueiro, chuvisquinho, nem que seja uma garoa. Uma vez choveu na terra seca, sabia então cantou. Houve lá tanta fartura que o retirante voltou. Foi graças a Deus, choveu garoa. 1951, Baião da Garoa, cai bem pro momento, né? Quente, chovendo, graças a Deus. Quando chegou pra cidade o menino, já tinha um nome que era Baião, porém agora ficou tão granfino, nem liga pro sertão. Quando chegou pra cidade o menino, já tinha um nome que era Baião, porém agora ficou tão grafino, nem liga pro sertão. Ai, ai, Baião, você venceu, mas no sertão ninguém lhe esqueceu. Ai, ai, Baião, ai, siga seu destino, você já cresceu, já nos esqueceu, ficou tão grafino. Chegou pra cidade o menino, já tinha um nome que era Baião, porém agora ficou tão granfino, nem liga pro sertão. Quando chegou pra cidade o menino, já tinha um nome que era Baião, porém agora ficou tão granfino, nem liga pro sertão. Ai, ai, Baião, você venceu, mas no sertão ninguém lhe esqueceu. Ai, ai, Baião, ai, siga seu destino, você já cresceu, já nos esqueceu, ficou tão granfino. Você já cresceu, já nos esqueceu, ficou tão granfino. Balança a rede pro menino não chorar, oi, balança. pede pro menino não chorar, oi balança, o menino sinhá. Passa, pede pro menino não chorar, oi balança, o menino sinhá. Eu fui menino tão mimado e manhoso, criado, zeloso, cresci sem apanhar. E minha mãe, se eu choramingava, depressa mandava sinhá me embalar. Balança, sinhá. A rede pro menino não chorar, oi balança, o menino sinhá. A rede pro menino não chorar, oi balança, o menino sinhá. Balança a rede pro menino não chorar, oi balança, o menino sinhá. A rede pro menino não chorar, oi balança, o menino sinhá. Depois de grande nunca mais fui mimado, mundo malvado só faz me maltratar. Vivo chorando, tropeçando na vida, sem mamãe querida pra me embalar. Balança, sinhá. Eu fui menino tão mimado, manhoso, criado, dengoso, cresci sem apanhar. E minha mãe, se eu choramingava, depressa mandava assim a me embalar. Balança, sinhá. Balança a rede pro menino não chorar, ai balança o menino, sinhá. Balança a rede pro menino não chorar, balança a rede pro menino não chorar, ai balança o menino sinhá. Balança a rede pro menino não chorar, ai balança o menino sinhá. Te aquieta, mangangá. Te afasta pra lá, boi velho nojinho. Ei, boi! Ei, boi! Vamos dançar o boi, pessoal? Vamos! Ei, boi! Ei, boi! Chaculateira não toma café nem chá. Vai pra Miguel Pereira. E a vassoura do rabo vai para o Zenabo. E quem é o osso da pá? E Joãozinho da Fornemar. E a carne que tem na nuca é de seu Manduca. E quem é o quarto traseiro de seu Joaquim Marcineiro? E o osso alicate de Maria Badulate. Pra quem doa tripa fina, dê para a Sabina. Pra quem manda esse pobre, o doutor Orlov. E a capa do filé, mande para o Zezé. Pra quem vou mandar o pé, para o Mário Tiburé. Pra quem dou o filé mignon, para o doutor Calmon. E o osso da Suã, dê pro doutor Borjan. Não é belo nem doutor, mas é bom trabalhador. Mas é velho macho, sim senhor. E é velho macho, sim senhor. É bom pra trabalhar, roi Suã até suar. Quem não tem chaculateira, não toma café nem chá. Estamos apresentando Crepúsculo Nordestino. Rádio Princesa da Serra AM, a rádio que tem história. De segunda a sexta-feira, aqui na Princesa da Serra, das 18 às 19 horas, você ouve a boa música com o romântico Gilson Portela, recordando sucessos. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 17 horas e 42 minutos. Itabaiana é uma paixão e quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Chegou IPTU 2023, como a gente mais gosta, vestindo a camisa por mais obras, mais serviços e por uma cidade cada vez maior. Vista você também essa camisa e pague até o dia 31 de março o seu IPTU em cota única, com 20% de desconto. Mais contribuições, mais trabalho, mais realizações, mais Itabaiana. Governo de Itabaiana, mais forte, feliz e humana. Nesta quaresma, o supermercado Messias Peixoto preparou as melhores ofertas. Bacalhau de todos os tipos, inclusive bacalhau sem sal. Peixes de todos os tipos, com o menor preço do mercado. No Messias Peixoto tem coco, leite de coco, todos os tipos de azeite, ovos, sardinha em lata, atum e muito mais. Supermercado Messias Peixoto é quem vende mais barato a prazo e entrega a domicílio. Televendas 999690467. Itabaiana, Sergipe. Olá, queridos ouvintes de Itabaiana e região. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Princesa da Serra AM 830, todos os dias com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. De segunda a sábado, programa Experiência de Deus aqui na Rádio Princesa da Serra AM. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Voltamos a apresentar Crepúsculo Nordestino. Ari, bom dia. Deixa eu falar pra você. Alcoólicos Anônimos, Grupo Itabaiana de AA. Reuniões aos domingos a partir das 18 horas, às terças e quintas a partir das 19h30, nos feriados a partir das 9h30. Informações 79 98 123 6728. Grupo Itabaiana de Alcoólicos Anônimos, Rua Professor Hilário de Melo Rezende, 409, no fundo do palco da Praça de Eventos. Olha, nós estamos há um certo tempo, a orientação da nossa diretora, a doutora Carmen, veiculando um comunicado da excelentíssima juíza eleitoral da nona zona, a doutora Tayane Danusa Guzmão Barroso, Sandy. Olha, há quanto tempo, vejam bem, ouçam bem, nós estamos veiculando, né, há quanto tempo das eleições do próximo ano, entenderam? E o pior é que vai ter gente que ainda vai chegar no dia. Fecha hoje, é o último dia hoje. Aí está lá a fila, fazendo a curva nos quarteirões dos retardatários. Então, presta atenção. Se a sua sessão mudou de local, tá bom? Olha, as sessões 14, 15, 16, 17 e 18, que eram do Colégio Murilo Braga, agora estão no Colégio Sagrado Coração de Jesus. As sessões 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do Colégio Moreiro Braga passaram para o Colégio Monteiro Lobato, unidade do Quiara. As sessões 25, 26, 27 e 28 do Colégio Moreiro Braga passaram para a Escola Municipal Professora Clara Meirelles. As sessões 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 do Murilo Braga passaram para o Instituto Federal de Sergipe, o IFES. As sessões 62, 63, 93, 96, 124 e 132 saíram da Escola Estadual Ayrton Teles e foram para a Escola Rotary Dr. Carlos Melo. As sessões 68, 69, 81, 121, 122 e 129 saíram do Colégio Estadual Nestor Carvalho Lima e foram para o Colégio Arco-Íris. As sessões 172, 179, 182 saíram da Escola Estadual Deputado Manuel Teles e estão agora no Colégio Espaço Feliz. As sessões 180, 211 e 268 saíram da Escola Municipal Eliseu de Oliveira e estão agora no Centro Educacional Professora Maria Eunice de Góes. As sessões 175, 185, 195 e 214 saíram da Escola Municipal Maria Irene Tavares e estão agora no Colégio Santo Antônio. As sessões 45, 46, 47 e 162 saíram da Escola Estadual Eduardo Silveira e estão agora no Centro Educacional Judite Dantas de Andrade. As sessões 109, 112 e 114 saíram do Colégio Estadual Padre Mendonça e foram para o SENAC. E, por fim, a sessão de número 181 saiu da Escola Estadual Augusto César Leite e passou para a UNIT. Aqui determina o seguinte: se você achar que está ruim para você, entre em contato com o colégio, com o cartório eleitoral e diga: olha, eu gostaria de ir para a sessão tal, entendeu? E com certeza você será atendido. Um abraço a todos de coração. Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 15h30. Agora vocês vão ficar com a Hora do Ângelo e depois o meu velho e bom amigo Gilson Portela, ladeado pelo Pedão Garcia Moreno, Pedro dos Correios. Tchau a todos, doutora Carmen, um abraço ao Ivan, um abraço ao José Queiroz da Costa, como diz o Gilson Portela, o pequeno notável, um abraço ao Jurandir, nosso velho e bom engenheiro de som, um abraço também ao Geribaldo aí nos transmissores e a você no recanto sacrossanto do celular. Tchau, um abraço, estou indo embora. Vá com Deus. O amor ainda está aqui. Vá com Deus e tente sorrir por mim, amor meu. Se o destino tá traçado pra vivermos lado a lado, vá com Deus. Sinal Forte, som limpo. Estúdios, Rua 13 de Maio, 119, Itabaiana, Sergipe. Alô, meu povo! Acredite quem quiser economizar. No supermercado Irmãos Peixoto, tudo que quer vai comprar. Cerveja, refrigerante, pinga da boa também. Feijão, arroz, macarrão por preço que ninguém tem. Biscoito, perfumaria, leite, ninho e mucilão. Material de limpeza, confeito, doce e bombom. Supermercado Irmãos Peixoto, faz sua vida mais bela. Avenida Otoniel Dória, junto à Feira das Panelas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, vimos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Das muitas coisas. Boa tarde, queridos filhos e filhas. Nesta semana, invocando São José, somos chamados a olhar para a família. A família, que é um lugar sagrado e tende a ser abençoado. Vamos juntos rezar, pedir a Deus que as desavenças sejam afugentadas da vida familiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, vós que restaurastes a família humana, restabelecendo a primitiva unidade, vivendo com Maria, vossa mãe, e São José, o pai adotivo. Senhor Jesus, durante 30 anos, em Nazaré, esteve com a Sagrada Família. Por isso, nós queremos pedir, Senhor, nestes dias em que celebramos São José, esposo da Virgem Maria e vosso pai adotivo, fazei que nosso lar seja um ninho de amor, que em nossa casa não haja amargura, porque tu nos abençoa, Senhor. Que em nossa casa, em nosso lar, não haja egoísmo, porque tu nos animas. Senhor Jesus, por intercessão de São José, pedimos que não haja rancor dentro de casa, porque tu, amado Senhor, nos ensina a perdoar. Que não haja abandono, porque tu estás sempre conosco. Senhor, dai-nos a graça, e te pedimos nesta tarde que saibamos caminhar para ti em nossa rotina diária, nos nossos afazeres. Que cada amanhecer e cada entardecer seja de paz. Senhor, na certeza que quiseste unir a família humana em torno de ti, faça, Senhor, que os pais eduquem bem seus filhos em palavras e ações, e que os filhos possam se deixar orientar e serem guiados pelos pais. Amado Senhor, por intercessão de São José, afaste das escolas, do trabalho e principalmente das casas todo e qualquer perigo, e de modo particular as drogas, o alcoolismo, a violência. Senhor Jesus, nós pedimos, por intercessão de Nossa Senhora, protege a minha família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus possa mais e mais unir os corações, restabelecer a paz e curar com o perdão. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 18 horas. De agora passamos a apresentar Recordando Sucessos com Gilson Portela. Boa noite, mas que prazer estar sintonizado nesse instante com você. Princesa da Serra. Sempre uma palavra amiga que nos envolve e alegria nos traz. Todo o Brasil, de norte a sul, na sintonia do amor e da alegria. A rádio da família. Portela na Princesa da Serra. Boa noite, amigos. É com carinho, alegria que estamos iniciando mais um Gilson Portela Recordando Sucesso. Trabalhando conosco o talento jovem, de Pedro Garcia Moreno. A coordenação técnica, o querido companheiro Ed Nunes. A superintendência, o pequeno notável, o empresário José Queiroz, Ladeado a Filhos, porque tudo na vida é ilusão, menos amar a Deus. A Crede Móveis continua sendo a mais bela, a maior loja de móveis e decorações do estado. Crede Móveis, uma empresa Cocínio Melo. Você sabia que na Semana do Consumidor, o Shopping Peixoto promove ofertas imperdíveis em quase todas as lojas. Você só encontra promoções em até 70% de desconto no Shopping Peixoto perto de você. Estacionamento é de graça. Fábrica de Carroceria São José, uma empresa José Augusto Santana e Filhos, Minardi e Milena. Damaúna, uma empresa Marcos, filho do saudoso Lua, caminhoneiro. Milinha do Milho, o rei do milho, no povoado Descoberto, Carira, Sergipe. JSS, engenharia e consultoria, uma empresa do amigo, engenheiro eletricista Jailson Bola. Colégio Arco-Íris, um jeito carinhoso de educar e instruir. Madeireira São José, só vendemos qualidade. Organização Jovem Empresário, Alex Santana, popularíssimo Léo. Hoje tem Mengão e Vasco, Vasco e Mengão, primeira partida, decisão, Campeonato Carioca 2023, Super Rádio Tupi, Super Rádio Tupi e Rádio Princesa da Serra, unidas no futebol. Flamengo! É uma religião, o resto é imitação. Supermercado Nunes Peixoto, em Nossa Senhora da Glória, Nunes Peixoto em Itabaiana, aonde os amigos se encontram. Portela Joias, uma joia a mais em sua vida. Portela Joias, só vendemos qualidade, menor preço da cidade e região. A pedidos, Valdir Soriano, perfume de gardenia. O rei Roberto Carlos, o portão. Orlando Silva, o eterno cantor das multidões, sertaneja. Última canção, o imortal Paulo Sérgio. Gilson Portela, na Princesa da Serra. Perfume de gardenia tem tua boca. Eu vivo embriagado na luz do teu olhar. Teu riso é uma rima de amor e poesia. Macio os teus cabelos uma cópia de Vênus e provocas inveja nas mulheres quando te vem passar. Até mesmo entre as flores tu és mais bela, por isso

chore, mas sinta por dentro a dor do amor. Então você verá o valor que tem o amor, e muito vai chorar ao lembrar o que passou. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém. Dezoito horas e 20 minutos. Estamos apresentando Recordando Sucessos com Gilson Portela. Gilson Portela na Princesa da Serra. Agora 6:21. Itabaiana, capital nacional do caminhão, cidade do primeiro milagre, Santa Dulce dos Pobres. Um abraço, meu amigo Fernando Aragão, ouvinte desde a fundação, né? Um abraço, meu querido amigo Fernando Aragão, ouvinte assíduo desde a fundação, 45 anos de fidelidade. O nosso boa noite a Bibi de Zé Madorna, Avelar da Padaria, Américo Exposto Esquina, Abélico de Manuca, Mequinho de Manuca, respectivamente, carreteiros amigos de Itabaiana. São amigos imortais. Bibi de Zé Madorna, Avelar da Padaria, querido amigo, Américo Ex-Posto Esquina e Mequinho de Manuca. Eu me recordo com saudades, meu querido Avelar da Padaria, nos encontramos ontem ao lado de Bibi de Zé Madorna. Ele esteve bastante doente, internado. Eu não sabia, confesso que não sabia. Avelar é uma figura humana extraordinária. Eu tinha um carro no Rio de Janeiro, comprei um carro no Rio de Janeiro, um Camaro conversível, e ele trouxe em uma carrada de alguma coisa lá do Rio para Gilson Portela aqui em Itabaiana. Um abraço a Santino Domingos Barreto, amigo e irmão, Índio Dízio e equipe de trabalho. A Josué, mecânico eterno, meu engenheiro amigo, Meco de Manuca. Negão da Galeria Jandrade, Birubiru, Jorge Adinha e todos do Boticário. O Negão é governador e presidente do Mengão, aí no bairro do Shopping de Itabaiana. Não é mais bairro da Torre, né, Pedrão? Ele deu a regulada na gente, não, agora é bairro do Shopping Peixoto, é verdade. Aos amigos aí da Farmácia Boa Sorte, em Itabaiana, muita bonita, Barra dos Coqueiros, um abraço, meu amigo Adilson e o casal amigo Givaldo e Adailza. Pastor Leandro, fiquei feliz, palavras afáveis na sua mensagem aí na cidade de Poço Verde. Pastor Leandro, amigo de Isaías da Padaria, nosso amigo Isaías da padaria. Você, amigo e irmão, que está curtindo o nosso programa, a nossa satisfação em tê-los como amigos e irmãos. Meu querido Ari Nogueira, sucessão Discoteca da Saudade, no último sábado, um abraço extensivo a Milton e a todos aqueles que fizeram Los Guaranis. Milton, um abraço, meu amigo e irmão. Eu fui presidente da Atlética 5 anos e fazíamos a parceria, trazendo em festa debutantes, destaques, enfim. Milton e todos que fazem até hoje a família Los Guaranis em Lagarto. O nosso querido Ari Nogueira, ele continua dominando Discoteca da Saudade, da meia-noite do sábado, da sexta-feira do sábado, para 5 horas da matina. Shopping Peixoto, em Itabaiana, Semana do Consumidor. Você aproveita a Semana do Consumidor e estará apto a visitar. A maioria das lojas são até 70% de desconto em várias lojas. Você corre, que não dá tempo para perder. Shopping Peixoto, estacionamento é de graça. A Credimóveis continua sendo a mais bela, a maior loja de móveis e decorações do estado. Uma empresa Cossínio Melo. Fábrica de Carroceria São José, uma empresa José Augusto Santana e Filhos, Minardi Milena, da Mauna, uma empresa Marcos Santana, filho do saudoso Lua Caminhoneiro, Rei do Milho, meu amigo Milinha do Milho, no povoado Descoberto Carira, Sergipe. JSS Engenharia e Consultoria, na pessoa do amigo e engenheiro Jailson, o popularíssimo Bola. São pessoas, torcedores do Mengão, com mensagens de fé e esperança no dia de hoje. Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. É claro, o Vasco vai fazer tudo para conquistar mais uma vitória, mas é dificilmente o Vasco vencer 2 partidas ao mesmo campeonato, enfrentando o Mengão sempre campeão. O nosso querido Ari Nogueira quer apostar 1 picolé de couro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Um abraço, Mário Filho do Zanguê, amigo há mais de 52 anos, irmão de Norato, da Noratex. Zezinho Queiroz, afilhado de Rotary. Pedro Pedreiro, em Campo do Brito, hebreu, flamenguista também por excelência. Meu amigo empresário Malavéia, um abraço de coração. Hoje tem Mengão e Vasco, Vasco e Mengão, 9:10 da noite. O Colégio Arco-Íris, uma referência escolar em Itabaiana e região. Madeireira São José, só vendemos qualidade. Organização, amigo empresário Alex Santana, popularíssimo Léo, Empório das Bebidas 3G, perto de você, Supermercado Nunes Peixoto, em Nossa Senhora da Glória e Itabaiana, aonde os amigos se encontram. E Portela Joias, uma joia a mais em sua vida, Portela Joias. Eu agora, na volta, não vamos falar mais do maior time do mundo, que é o Mengão campeão. Tenho ciúme de tudo, Orlando Dias. Triste, tristeza danada, Agnaldo Timóteo. Porto Solidão, Jessé, Vingança, Jean Melão. Gilson Portela, na Princesa da Serra. Meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. São meus os teus lábios, estes lábios que os meus desejos mataram. São minhas duas mãos, estas mãos que as minhas mãos apagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro teu porte divino, pela mão do destino, amigo vieste. Tenho ciúme do sol, do luar, do mar. O sono saiu correndo, meu nervo abalado, minha casa não me cabia. Meu coração sofrendo, minha saudade crescia. você. Eu te amo, te amo, te amo. Vem para ficar, eu te darei o infinito. O amor é lindo e não deve morrer. Vem para ficar. Apresentando Recordando Sucessos com Gilson Portela. Boa noite, mas que prazer estar sintonizado nesse instante com você. Vivendo de velas, vivendo. gostei tanto, tanto quando me contaram que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar tanta vergonha com um companheiro. E a vergonha, a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos clama. Você as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. 8:44. Estamos apresentando Recordando Sucessos com Gilson Portela. Gilson Portela na Princesa da Serra. Amigos do campo, amigos da cidade, engraxados, ciclistas, eletricistas, mecânicos, pedreiros, serventes de pedreiros, amigos taxistas, mototáxis, amigos taxistas, topiqueiros, amigos do campo, amigos da cidade, amigos professores, estudantes, magistrados, advogados, amigos garis e margaridas da municipalidade, a todos a nossa saudação carinhosa. A Damaúna, mangueiras para carros-pipas, jardinagens, o empresa Marcos Santana e Filhos. Fábrica de carroceria São José, o empresa José Augusto Santana e Filhos. A Crede Móveis, comemorando mais um aniversário, quem ganha o um presente é você, uma empresa Cocinho Melo. Semana do Consumidor no Shopping Peixoto, quase todas as lojas com 70% de desconto. O estacionamento é de graça perto de você. Perto de você, JSS Engenharia e Consultoria. Engenheiro eletricista Jailson Bola agradece a preferência. Madeireira São José, só vendemos qualidade, organização, jovem empresário Alex Santana, popularíssimo Léo. Supermercado Nunes Peixoto em Nossa Senhora da Glória e Itabaiana, aonde os amigos se encontram. Em nome de Portela Joias, que só vendemos qualidade e menor preço da cidade. Nós vamos trazer o imortal sergipano José Augusto Beijo Gelado, o vagabundo Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, normalista de Fibres, por causa de você, o Mengão vai ser campeão de novo. Gilson Portela, na Princesa da Serra. Já não sinto em teus braços o mesmo calor. Já não sinto em teus lábios o mesmo sabor. Tua voz já não tem a mesma ternura. Teu olhar indiferente me tortura. Teu carinho, onde está o teu carinho de outrora? Já não me queres, amor, por favor, manda-me embora. Não, eu não quero viver ao teu lado e não quero teu beijo gelado. Destruíste os sonhos meus. Vai, segue o teu caminho. Dá outro teu carinho, sejas feliz, adeus. Já não sinto em teus braços o mesmo calor. Já não sinto em teus lábios o mesmo sabor. Tua voz já não tem

eleição em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 13 de março de 2023. E vamos ao destaque do dia. Financiamento para a produção agrícola indígena e demarcação de terras. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Indígena e demarcação de terras. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Houve demandas da população, assume compromisso. E afirma que indígenas vão ser tratados com respeito. Vocês são a origem da criação do nosso país, da nossa cultura e da nossa raça. Daqui para frente, vocês serão tratados com o valor que vocês merecem. Ministério da Saúde vai enviar novos profissionais do programa Mais Médicos para o Brasil a distritos sanitários indígenas. E operação desmonta 140 acampamentos e inutiliza 8 aeronaves usadas pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Oportunidade para quitar dívidas em atraso com bancos e financeiras. Mutirão de negociação e orientação financeira segue até o fim do mês. Márcia Fernandes. Serão oferecidos descontos e prazos especiais para pagamento. Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Peixe. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Ouvir as principais demandas dos povos indígenas para elaborar ações e medidas adequadas às diferentes etnias. Com esse objetivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou hoje a terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Ele assumiu compromissos com o financiamento agrícola e demarcação de terras indígenas, além da retirada definitiva de garimpeiros da terra indígena Yanomami. Ao pousar no centro regional Caracaranã, no município de Normandia, em Roraima, o presidente Lula foi recebido com danças tradicionais de povos indígenas da região. Acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e de ministros de Estado,